leva a algum lugar. Mesmo que não seja onde se quer ir, é preciso escolher, é preciso decidir, ver a direção e então partir. Escada leva a algum lugar, mesmo que não seja onde se quer ir. É preciso escolher, é preciso decidir, ver a direção e não partir. Viajar, alegria a cada dia. Viajar, ter a paz por companhia. Viajar, ter socorro sempre perto, só Cristo é rumo certo. Viajar, descobrir o que é a vida. Viajar, segurança em toda a vida. Viajar, nunca mais estar sozinho, só Cristo é o caminho. Toda estrada leva a algum lugar, mesmo que não seja onde se quer ir. É preciso escolher, é preciso decidir, ver a direção e então partir. Viajar, viajar, viajar, viajar, viajar, viajar. Leva a algum lugar, leva a algum lugar.